Olá, aqui é Gustavo Abadi e está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. É uma alegria para mim estar entrando na sua casa pelas ondas da Rádio Mãe de Deus, pelo aplicativo na internet e pelo portal da rádio. Meus irmãos, eu tenho lhes falado a respeito dos homens da Bíblia, seus exemplos, suas virtudes, seus defeitos. Falamos há pouco tempo sobre Samuel, sobre Saul, sobre Davi, e hoje eu quero falar sobre um homem que nos desafia. Eu quero lhes falar sobre o profeta Natã. Natã era um profeta do Senhor. Havia sido chamado para uma das missões mais difíceis de sua vida, que é a missão de corrigir um rei. Deus havia lhe dado uma mensagem frente ao pecado do rei Davi. Davi havia assassinado Urias, o Eteu, e havia adulterado com a sua esposa Bate-Sheba. Davi tinha a intenção de manter este crime encoberto. Mas diante de Deus, nenhum dos nossos pecados, nenhum de nossos crimes fica encoberto. Deus sempre tem os seus mensageiros, sempre tem os seus profetas a nos chamar a atenção para o nosso dia a dia. E é importante você acreditar que Deus continua falando conosco através da profecia, através da escritura, porque se a profecia cessa, o povo se perde. Que este importante dom do Espírito Santo continua funcionando em nossos dias para o bem da igreja e para o bem do mundo. Para a igreja, para edificá-la e ao mundo, para condená-lo. Veja, com Davi não foi diferente. E para que o rei pudesse compreender exatamente o efeito dos seus atos, Davi Natã entra no átrio do rei e leva um caso importante. Lá no capítulo 7 de 2 Samuel está descrito essa profecia. A maldade de Davi é exposta na história de um homem que toma a ovelhinha de um outro homem. Davi se encoleriza com este homem e Natã tem a necessidade de mostrar a ele: Tu és este homem. Tu fizeste o mal. Tu desonraste a casa do Senhor. Desonraste o teu cargo. Deixaste de ser o homem segundo o coração de Deus para ser um assassino adúltero. E meus irmãos, todos nós somos assim. Os nossos pecados, mesmo aqueles mais íntimos, denunciam aquilo que nós somos. E que muitas vezes nós precisamos ser contrastados com eles, através de um profeta do Senhor, que nos fala ao coração, à nossa consciência, para que nos convertamos, para que mudemos de rumo, para que as nossas vidas cresçam na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Às vezes o pecado está tão cauterizado, faz tão parte de nós, que nós esquecemos que temos que deixá-lo. E muitas vezes Deus tem que nos sacudir, sacudir com um Natã, que vem forte, nos conta uma história profunda para que nós possamos raciocinar. E é isso que aconteceu. Veja, Davi se arrepende do seu pecado e vai até o Senhor. É o que está lá escrito no Salmo 50. É importante que nós, ao ouvirmos a palavra do Senhor, reconheçamos a sua voz. Possamos perceber que realmente é Deus, não é uma profetada, não é um desvario, mas é a voz do Senhor que nos impele à conversão, nos impele à mudança de vida, nos impele ao crescimento na fé. E a partir disso, nós possamos viver assim, contritos, arrependidos, pedindo ao Senhor que nos limpe, nos purifique, nos santifique. Nós também precisamos ter a coragem de ser como o profeta Natã, de ouvir a palavra do Senhor e não se esquivar de levá-la como um bom mensageiro. O que será que os outros pensarão de mim? O que será que vão dizer disto que eu estou falando? Será que vamos nos acovardar de levar a mensagem de conversão, de condenação e de juízo ao mundo, porque ele rejeita Cristo? Ou teremos a coragem, assim como o profeta Natã fez, fazermos também? Que Deus abençoe você e que Ele cuide da sua vida. Até o próximo podcast.